American 230 requesting clearance, T-man, flight number 340. Salvador ground, American 230 requesting clearance to Miami. Trujillo, stand by a minute for copy. Okay, we are ready to dock. Beacon Line 230, ready for copy. Go ahead for American 230. Salvador to Miami, cleared flight level 340 via up Zulu 20 after flight confirm of flight plane route. Take off runway 10 after left turn. Momo departure, main in transition. November Echo, November in Jamaica. 120.8 Salvador departure frequency and disqualify 5553. 6170, autorizado via chegada à mar e desça para 2000 pés ou ajuste no 020. 2000 no 020, como vai estar? 6170 após Sabog e está autorizado a Duna. Ok, Sabog e Duna. AR array is Upper Zulu 20. Understand, Upper Zulu 20 after the Momo departure Nenim transition. Correct, report for pushback at the startup. Call you back for pushback at startup, American 230. Salvador, boa noite, azul 4216, informação, data. 4216, boa noite, via chegar e desça para 3000 pés, o ajuste no 020. 3000, chegada a mar e 4216. Salvador, muito bom dia, tá 3520. Tá 3520, bom dia, via chegada Mari, desça para 4000 pés do ajuste no 020. 4000 no 020, está com a Delta. Rato 2, eu nomeio Rui Duna na presente. Presente Duna, tá doido também. 3170, tá autorizado o ILS, é que tem reporte estabilizado. Então, 3520, iniciei a redução para 2509. Reduzindo. 3170, estabilizou? Estabilizou. Firmo. Retorne na frequência 18.95. 18.95. Firmo 3.426. Azul 4216. Bate de 3.000 pés, tá? Prossiga para 2.000 pés, está autorizado de Eletex e reporte estabilizado. Vale, reporte estabilizado para 2.000. Não segue zero na escuta? Na escuta, bom. Autorizado pouso pistão no zero, vento no 70 graus, 9 nós. Autorizado pouso na... no 70. Desça, mantenha 3.000 pés, vai seguir o tráfego à frente, tá? 6 milhas, não é por 90. Na 3170, de Solas 23, libere à direita, taxi via Alfa, Juliette até a remota 14. Juliette, remota 14. Inicia a opção para 1809. Estabilizou, sinal, 4216. 4216, chame torre na frequência no 8, decimal 9. 8, 9, 5, boa noite. 20, desça para 2.000 pés, autorizado de LSXC, reduzindo para aproximação, reporte estabilizado. Autorizado todo, 4216. 3520 estabilizou? Afirmativo, passo de GCA. Torre na frequência 1-8, sinal 9. Boa. Boa, boa noite. 83520, passo de GCA. 3520, aguarde pista livre. Então 3520. Azul 42 no meio, no solo às 29, libere próxima à direita, táxi via Alfa Juliette, portão 3. Próxima à direita, Alfa Juliette, para o 03, 4209. Então, 3520, continua a aproximação, agora no pista livre. Autorizado pouso pistão no zero, vento no 70 graus, 9 nós. No solo aos 30, direita, táxi de Alfa Juliette, portão 06. Direita, Alfa Juliette, 06, tá 3520. American 230, ready for pushback and entry, sir. American 230, approach this setup and push, come back for taxi. Call you before taxi, American 230. American 230, ready for taxi, information Delta. American 230, approve the taxi to holding point runway 10 via NAAPRO and taxiway India. All holding point, contact tower frequency 118.95, QNH 1019. Okay, clear the taxi via apron, India, Bravo, 118.95 when holding short, and copy QNH for American 1020, excuse me, American 230.